penso na saudade que eu sinto de você. Acabo me lembrando que não posso te esquecer. Vou esperar o meu amor.